coisa boa. É desse jeitinho que a gente gosta de falar de amor. Mesmo se for pra machucar, mas que machuque com gosto. Deita aqui e escute o meu coração bater forte ao ouvir teu nome, como na canção que eu fiz pra você quando estava longe, sem teu cheiro, sem teu beijo aqui. Então eu quis te encontrar, quis te ver, nem que fosse nos meus sonhos, pra não te esquecer, pra não te perder, nem por um segundo. E por onde for eu vou com você, vou te amar e prometer cuidar de nós dois até o mundo acabar, realizar os nossos sonhos. Oh, oh, oh. E pra cantar comigo eu vou chamar ela, uma das vozes maravilhosas. Alô, Aline Alves! E aí, boa noite! Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Say my name, sunshine through the rain. Our whole life so lonely, and the coming is a pain. Coisa boa demais. Quem gostou faz barulho. Obrigada, baby.